9073. Chama Recife, 1251 no Bambu. 251, bom dia, 9073. da estacionamento da 352003. Autorizado, reporte táxi. Portarei. Taxi 3520 com 83 a bordo, duas de autonomia alternando. Tem táxi livre, ponto de espera no zero, acuse pronto para decolagem, então 3520. Andarei, décimo na zero. Autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, vento norte com 049-3520. Além de decolar, 3520. Comando 3500. 7. Decolou 5-0, chama agora o controle em 1-1-9, do sinal 3-5, uma boa noite. 0-9-3-5, obrigado. Caramba. Controle, rota 3-5, 2-0, boa noite. Bom dia, quer dizer. 3-5-2-0, bom dia, conta com o radar. Eu me mantei 2-3-0, saí da PUCA. O caçamo, rota 3-5-2-0, 2-3-0. Possibilidade de coordenar a Folha de Aracaju, por exemplo, por gentileza? Aguarde, inicialmente voa Jamo. Direto Jamo da Presidente, obrigado. 3520, chama Recife, ano 2685, bom voo. 2685, ó. Salvador, é o 35557. Se a gente tiver informação, bravo. Autorização, Campinas. 105557, aguarde, Copa Campinas, um minuto. Aguarde. 5557, pronto, cópia. Pronto, 5557, autorizado Campinas, nível 360, via ao Pesolo 10, bridge ao Pesolo 16. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, pós voo direto bridge. Controle em 119.35, transponde 5146. Autorizado 360 para Campinas, que é para o Zulu 10, após o Zulu 16 bridge, meio da Bael, transição Leda, controle 119.35, transição 5146, 5557, correto, Bael, Leda, após o direto bridge, reporte pronto. Reportarei. 20 minutos, cópia. Salvador, é o 3555-7, portão 8, puxa o bote acionamento. O trip autorizado, repor táxi. Quero o táxi 5557. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, cor direita, saída da El Leda, pós Leda foi direto para São Bridge e lá intercepta a aerovia Pesolou no meia. E após prossegue conforme a rota do plano. Controle em 119, decimal 35, transponder 5150. Autorizado táxi, via pátio, Índia, ponto espera torre 1895, ajuste 1010. Ajuste 10. 7, autorizada. Ingresso de decolagem 0402. Alfa Táxi, 1161. Controle Salvador é o 35557. 5557, contato radar, sobe montanha 660. Saída da El, voa Leda. Saída da El, voa Leda, o 5557. Alfa, ajuste no 090, 1895, ponto espera. Índia Alfa, 2010, 108, 95, não, ponto espera. Mano, no meu, obrigado, bom dia. Controle Salvador ao 5557. Passando agora 5 do Paz, solicita pro de bridge. 5557, mantém Leda, aguarde coordenação. Vai manter Leda, aguardando coordenação 5557. Alto, bom dia, bom. Chama Recife 1, 251 no bom voo. 1961, chama o controle de 935, bom voo. Perfeito, agora de 935, gol. O Nuno mesmo, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol do Nuno 61, no próximo 1700 pés. Bom dia, contato radar, só mantém 360, voa letra. Maravilha, então 360, pode ler, muito obrigado.